À beira do abismo. Este é o episódio 94 do À Beira do Abismo, que sai em fim de semana de Páscoa e que conta com uma autora que as crianças de ontem e de hoje conhecem bem. Isabel Alçada, que além de escritora chegou também a ser ministra da Educação, foi uma autora que eu cheguei a conhecer em 2016, quando no último semestre da licenciatura em Ciências da Comunicação, na FCSH, decidi ingressar no voluntariado de leitura, projeto basicamente coordenado pela convidada de hoje. 5 anos depois voltamos a encontrar-nos, desta vez de forma online, como ditam as circunstâncias em que vivemos, para uma conversa sobre livros, história e, claro, a coleção Uma Aventura. Aproveitei para falar de um volume em particular dessa coleção, que já conta com mais de 60 títulos, que me marcou muito quando o li em pequeno. Aproveito só para dizer já agora que houve alguns constrangimentos técnicos, como é costume nestas entrevistas feitas online. Eu tentei editar o episódio de forma a que todas as interferências fossem minimizadas possivelmente, mas houve algumas que não pude cortar, porque senão estaria também a danificar o rumo da conversa, e por isso desde já as minhas desculpas, mas acredito que nesta altura já estamos todos demasiado habituados aos constrangimentos das conversas online. Enfim, sem mais demoras, aqui fica a minha conversa com Isabel Alçada. Eu li numa entrevista recente que anda a fazer umas leituras com o seu neto mais novo. Eu queria saber como é que isso está a correr. Corre bem, não é diário, porque há uns períodos em que é quase todos os dias, quando estamos a ler um livro, até acabar o livro, mas depois faço uma interrupção, porque as coisas que são muito rutinizadas acabam por aborrecer. Portanto, ele tem 11 anos, e então o que eu tento fazer é chamar-lhe a atenção para este livro ou para aquele, e depois pô-me-nos a ler, ele a ler e eu com o livro, ou só ouvi-lo, depende, não é? Se temos os dois o livro, não é? Ou às vezes até lemos livros digitais. E a minha ideia é sempre a mesma, não é? É criar a situação em que ele está a sentir que a avó está-lhe a dar uma atenção exclusiva e que se entusiasme pela leitura. Aliás, Rui, queria-lhe dizer que provavelmente, não sei se depois se vai ouvir, ele costuma-me ligar sempre pelo Skype. E se ouvir o toque do Skype, eu depois tenho que lhe dizer que agora não dá, porque ele costuma-me ligar quando acaba as aulas, ou quando muitas vezes liga pelo Skype, ou para ler, ou para conversar, ou para escrevermos um ao outro. Usamos muitas vezes o chat para escrever. E eu tenho verificado o seguinte: é que durante este período, ele está a escrever cada vez mais sem erros. Porque eu Muito lhe bom. digo-lhe, olha, enganaste-te, esqueceste o acento, escreve lá outra vez essa frase. O sonho dele é ser humorista. Eu gosto imenso de humoristas. Às vezes diz umas piadas, não são nada convenientes para uma avó ouvir do neto, e depois pergunta-me se eu gostei. E eu digo-lhe sempre: olha, já sabes que piadas com esse tipo de palavras não gosto lá muito, nunca são assim muito, muito fortes, são brandas, mas seja como for, eu tento sempre marcar onde é que está o limite, e eles depois perguntam porquê, sabe muito bem porquê, mas eu explico-lhe mil vezes para ele perceber que eu gosto que ele crie, que seja inventivo. E depois fica muito. Eu não, ainda há dias disse-me assim: boa avó, estamos a ter umas conversas paralelepípedas. E eu achei piada, paralelepípedas, ri-me, achei boa esta piada, avó. Eu digo: é. E depois tentámos analisar porquê, porque geralmente diz-se conversas paralelas, quando um está a dizer uma coisa e o outro não ouve, a explicar bem o significado, porque é que há humor nas coisas, não é? Eu tento. Aliás, foi uma coisa que eu lhe digo, Rui, que gostei imenso. Eu tive uma cadeira na faculdade, quando andava na faculdade, que era Teoria da Literatura. E porque eu estive em Germânicas antes de ir para a Filosofia. Chamava-se Germânicas, não é bom? E então, nessa cadeira de Literatura, uma das coisas que eu adorei estudar foi o que é que na literatura produz humor. E é muito engraçado, porque é uma espécie de uma. Há muitas interpretações do que é que nos leva a rir. O que é que leva o ser humano a rir? Nós sabemos que rir é ótimo, faz bem a tudo, não é? Até é bom para o equilíbrio físico, etc. O riso é um benefício, emocionalmente, claro que é. Mas eu gostei muito de ver isso na teoria da literatura, as interpretações que foram surgindo, se calhar agora já há muito mais, porque já foi há muitos anos, foi há. Enfim. Foi há 50 anos, mais ou menos, não tanto, mas já foi há quase 50 anos. Vê como eu me rio. Olha, eu adoro dizer que isto já me aconteceu há 50 anos. As pessoas ficam assim com ar. Ei, que velha, não me rale nada, sabe? Adoro, porque uma pessoa ter uma experiência de 50 anos e poder gabar-se dela, não é bom. Eu acho que sim, eu acho que é ótimo e além de que as pessoas com uma grande experiência depois também têm muitas histórias para contar e muitas experiências de vida para passar, pronto, aos mais novos, como é o Mas meu caso. há um amigo do meu marido que diz uma que também disse uma vez e ficou realmente com imensa piada, que dizia que há dois tipos de experiência. As pessoas que dizem, eu tenho muita experiência. Ele dizia, por exemplo, uma pessoa que diz, eu tenho 30 anos de experiência. Pode ser. Mas também há pessoas que dizem, eu tenho 30 anos de experiência e não têm. Têm um dia de experiência repetida ao longo de 30 anos, sempre da mesma maneira. Portanto, é preciso também a diversidade, não é? Porque se a pessoa tem uma experiência muito rotinizada, acaba por não trazer muito mais. Claro que nunca é igualzinha, mas o que é importante é que haja uma diversidade de experiências. É engraçado pegar nisso, porque era uma coisa que eu também lhe queria falar, porque pronto, este tema é inevitável. A coleção de uma aventura vai fazer 40 anos, ou é para o ano, ou é em 2023, acho eu. É, Lá está, não outra é, coisa, é não é 50 22, anos, mas é 40, 22, portanto, também já são muitos anos. exatamente, exatamente, é, 22. E 22 eu anos. queria lhe perguntar como é que conseguem, tanto a Isabel como a Ana, manterem durante 40 anos esse trabalho sem nunca se rotinizarem. Ah, muito obrigada por dizer que nunca nos rotinizámos. Nós sabemos o seguinte, o nosso objetivo, principal é criar leitores. E criar leitores com livros que nós pensamos que podem criar o gosto pela leitura, não é? E que tipo de livros são esses? São os livros que o leitor começa a ler e lhe apeteça continuar, continuar, e quando chega ao fim tem a satisfação de ter terminado aquela tarefa de ler. Bom, e nós sabemos que. E porquê? E a criar leitura. Nós sabemos que se há uma determinada idade, aí por volta dos 12, 11, 12, 13 anos, que é preciso haver muita leitura para se ganhar aquilo que é a fluência. A fluência, o Rui sabe, é a capacidade que uma pessoa tem de ter um ritmo interior de leitura que lhe permite a compreensão do texto. Sem isso não há compreensão imediata, automática. Depois, claro que aparece uma outra palavra que a pessoa não conhece pelo meio, que faz parar um bocadinho e que a pessoa vai procurar o significado, mas esses momentos de pausa não alteram o facto da pessoa ter um ritmo que lhe permite a compreensão. E isso os neurocientistas descobriram que essa aquisição de fluência depende de, em primeiro lugar, da pessoa dominar o código, não é? Saber aplicar aquela míria de símbolos e saber o que é que eles significam quando se juntam para fazer palavras, mas também é capaz de ligar ao significado, à semântica. Portanto, nós todos seres humanos temos um léxico mental enorme e o léxico mental é que permite compreender também o texto. Isso só se obtém, essa conjugação de fatores, com muita experiência, que é precisamente o princípio da nossa conversa. As pessoas têm que ter muita experiência daquela atividade para dominarem plenamente e depois terem altos níveis no, nos testes PISA, na avaliação da literacia, não é? Quem tem um alto nível é quem tem muita experiência de leitura. E só tem muita experiência de leitura quem teve a sorte. Descobri livros que lhe agradaram e foi querer ler, porque quem não quer ler não tem muita experiência de leitura. só com a vida escolar, a repetição que a escola propõe, até o estudo, a consulta de livros para poder obter informação, tudo isso é muito bom, mas não é suficiente. Os grandes leitores são aqueles que gostam de ler e tiveram, e os grandes leitores e os que dominam completamente a competência, são aqueles que tiveram nessa idade, que é na adolescência, a possibilidade de ter essa experiência rica. E então, a Ana e eu sabemos que, se dermos a possibilidade aos leitores de encontrarem personagens que conhecem e envolverem-se em histórias que não conhecem, mas acompanhados por personagens que conhecem, isso é um fator aliciante. E por isso é que nós continuamos sempre a fazer uma coleção Uma Aventura, e extraordinariamente os últimos livros saem sempre muitíssimo bem. Quer dizer, nós publicámos agora Uma Aventura Voadora, e nestas nós fazemos sessões online com escolas, com crianças e professores, etc. E, por exemplo, uma coisa que é divertida mostrar neste livro, eu faço, me ponho no ecrã e digo-lhe assim: olha, vocês veem a Aventura Voadora, vejam lá o que é aquilo a voar. Conhece? Eles dizem: um drone, eles gostam das histórias que tenham coisas contemporâneas. Um drone, eu digo: ah, mas não há só drones, querem ver o que há mais? Que animal é este? Um falcão! E depois falamos como o falcão vê a uma determinada altura, nos permite ter uma abrangência de um horizonte, e deve ser isso também. Que nós adoraríamos fazer isso, não conseguimos, mas inventámos um aparelho que nos permite ver no ecrã o que o falcão vê quando voa, que é o drone. E então eles ficam lá entusiasmados com isto, etc. E depois dizemos: mas ainda há mais, quero ver, ainda há mais coisas numa aventura. Olha, ainda há aqui outro objeto voador. Hein? O que é isto? É um helicóptero. Está bem, portanto, isto, de alguma forma, o que nós, os ingredientes que nós introduzimos nas aventuras, é para capturar o interesse do leitor. E porquê? O Rui pode-me perguntar: e como é que sabe que captura? Porque os conheço, claro, não E capturamos já, todos. mas já Mas vão há. 62 livros que comprovam que alguma coisa resultou, não Exatamente. Mas depois é? fazemos muitos outros livros, percebe? Nós temos outros livros que fomos fazendo quando os nossos netos nasceram. Começámos a fazer livros para mais pequeninos, para a iniciação. Depois fomos fazendo livros um bocadinho maiores. Até temos alguns que têm quer dizer, por trás da estrutura do livro está o nosso conhecimento pedagógico. O que é que acontece? Nós temos, por exemplo, cinco livros que têm cinco capítulos, cada capítulo com cinco páginas. E porquê que esses livros funcionam? E nós recomendamos aos professores, não é? Porque se eles lerem na aula um capítulo por dia, chegam ao fim da semana, têm o livro lido. E como a coleção tem quatro livros, eles podem depois levar o outro para casa e lerem sozinhos, requisitarem na biblioteca, está bem? Porque é uma coisa que tem que ter princípio, meio e fim, é uma idade. Os miúdos gostam de coisas que eles vejam, que sejam metas execuíveis. Metas em que eles alcançam e que têm o prazer de conseguir. Portanto, nós, este trabalho, e tentamos sempre inventar coisas diferentes e inspirar-nos na realidade, que é muito diversificada, é sempre possível encontrar temas e locais e personagens, etc., para incluir nas nossas histórias. Já só falta as personagens de uma aventura irem para o espaço, para Marte ou assim, porque já inventaram tantas situações. Obrigada, mas sabe o que é? A questão é que nós gostamos de falar do que sabemos. E então, se me convidassem para ir a Marte, eu agora não podia ir, sabe? Por causa dos 70 anos. Também não me convidavam pela mesma razão. É verdade, Mas se é verdade. me tivessem convidado, aliás, a minha filha ia ficar furiosa e o meu marido, então nem se fala. Se eu lhe dissesse que ia não sei o que, ele diz: ui, que horror, nem maluquice, e tal. Mas tenho pena de isso, por exemplo, ser um impedimento. A idade é um impedimento para certas coisas, porque tem que ter um bocado de sensatez e sabe que há coisas que eu também sei que não me iam convidar. Mas se me tivessem convidado quando eu tinha 20 anos, aí. Bom, o que nós fazemos, a Ana e eu, é que tentamos ir aos locais antes de escrever a história. Claro. E, por exemplo, fomos Claro, as duas eu à estava Amazônia. só a ser rebuscado, não andava a Sim. dizer que têm de ir a Marte. Não, mas eu quero dizer, intelectualmente apetecia-me ir e se me dissessem, eu iria, eu adorava perceber como é que são os viagens interplanetárias por experiência própria. Adorava. Agora, quando fomos à Amazónia, fomos as duas, eu, na verdade, tenho de dizer-lhe que fui treinada para não ter medo. Não é uma coisa natural. Há pessoas que naturalmente não têm medo, mas eu fui treinada. O meu pai treinou-me, a mim e às minhas irmãs, para não termos medo de enfrentarmos coisas que aparentemente deviam ser ameaçadoras e explicar que se nós usássemos a razão e a coragem, que podíamos resolver os problemas sem que o medo nos travasse. Isso é muito importante na educação de uma pessoa. E é possível. As pessoas é que muitas vezes não exploram suficientemente essas competências que as crianças têm para, quando se consegue perceber o que é que nos está a acontecer, ganhamos uma força incrível. E eu tive a sorte do meu pai, era fantástico educador e éramos só raparigas e ele treinou-nos às três para não termos medo. E, portanto, eu, a primeira reação que tenho quando me propõe alguma coisa é logo, vamos! E depois tenho, então, às vezes no percurso para lá, eu pondero se é sensato enveredar por aquele caminho. Mas, por exemplo, eu tive um neto que fez o. Eu já tenho netos formados, não é? Eu tenho um neto que é engenheiro civil, tenho outro neto que é advogado, e o meu neto que é advogado fez aquele Erasmus Sim. Mundi. E onde é que ele foi? Foi à Argentina. Argentina, teve em Buenos Aires, foi, e depois a minha filha, eu e a minha irmã, fomos as três visitar o meu neto e ele desafiou-nos para ir fazer trekking. Uma espécie de trekking numas montanhas fantásticas que há perto da Argentina, no Perito Moreno, que é uma coisa extraordinária, aos glaciares. Isto foi há 3 anos, há 4 anos, talvez. Fomos a Perito Moreno, o gelo, os glaciares azuis, uma cor extraordinária, as pessoas, uma viagem absolutamente deslumbrante. Mas, por exemplo, a minha filha e os meus netos, porque o irmão mais velho também foi, foram caminhar no glaciar com botas, com picos e andaram a caminhar no glaciar. E eu não fui. Não fiz essa caminhada, percebe? Eu, aliás, houve uma altura em que era assim: um dia sim, um dia não, porque já não aguentava. Então eu e a minha irmã ficávamos um dia a descansar para aguentar no dia seguinte ir com os mais novos fazer as caminhadas e as maluqueiras de levantar às 3 da manhã para ir numa caminhonete, ir até não sei onde e fazer percursos muito engraçados. Mas foi inesquecível. Foi. Aliás, tenho uma fotografia da minha irmã dentro de uma árvore. Há árvores enormes e eu tirei essa fotografia e às vezes mostro aos miúdos nas sessões que nós pensamos que uma árvore que contém dentro uma pessoa, que tem um buraco onde a pessoa pode entrar, é uma coisa de magia, mas não é, existe na natureza. E isso é muito, muito inspirador. Esse sítio deve ser maravilhoso. Eu, por acaso, há uns tempos vi umas fotografias e fiquei absolutamente de boca aberta. Portanto, Vale imensa imagino que tenha pena. sido. Vale imensa pena e tem paisagens deslumbrantes e uma variedade, é uma coisa extraordinária. Não, éramos para ir a Ushuaia, mas não deu tempo, não tínhamos que vir embora, mas já Ushuaia até já entrou numa história nossa, embora eu tenha dito, parece que me estou a contradizer, mas o que aconteceu, porque não fui lá a Ushuaia, nem atravessei para a Antártida com os navios que levam os cientistas para a Antártida, mas tivemos um grupo de cientistas, que é o professor Xavier, da Universidade de Coimbra, e mais um conjunto de jovens, não é? São pessoas muito novas e que fazem missões científicas na Antártida, que nos pediram tanto, tanto, tanto para nós incluirmos aquele trabalho que eles fazem na Antártida de estudar o permafrost, de ver como é que é como é a sobrevivência dos animais, qual é a situação estão os animais na Antártida, que nós, e deu-nos imensos elementos, deu-nos filmes, e então nós conseguimos, com base em filmes, em diários, em conversas, reconstituir um pouco o que é a vida deles, e são só dois capítulos, também não queremos alargar-nos muito, porque não é, mas é uma aventura no alto mar, e então incluímos essa passagem à Antártida. E, por exemplo, ele mostrou-nos uma coisa extraordinária, que foi o fato que usa quando faz as missões junto dos pinguins, por uma razão muito simples, é que cheira a pinguim. É tão forte o cheiro de pinguim que nós conseguimos cheirar. E como é que se agarra um pinguim? Por exemplo, porque eles têm aquelas as os baços, não é? Dos barbatanas, e para eles não se magoarem, nem magoarem as pessoas, eles agarram no pinguim. Os pinguins estão ali lindamente com as pessoas. É muito engraçado. E também o navio que faz a travessia. Nós vimos cenas que são absolutamente incríveis. Eles iam dentro do navio com umas vagas tremendas, de um lado para o outro, uma coisa incrível. E o que acontecia é que começaram a rolar os livros que tinham em cima das mesas, até um computador caiu ao chão. Eles próprios acabaram por deitar no chão para não andarem a cair de um lado para o outro se estivessem em pé. Mas víamos e filmaram. Estavam a rir-se à gargalhada de alegria de irem naquela maluqueira, podendo ser engolidos pelas vagas e com uma tempestade medonha. E, no entanto, o entusiasmo era tal que o filme é incrível, mostra como eles têm confiança de que aquele navio não vai ser engolido, não é? Isso já dava para fazer outro livro, Pois só esse dá, pois relato. dá, pois é. Olha, uma das. Eu li vários livros de uma aventura quando era miúdo, e houve um em particular que sempre me. Na altura me surpreendeu bastante, e ainda hoje me recordo bem de o ler, que é dos primeiros, é Uma Aventura Alarmante. Não sei se se lembra bem dessa história, mas na altura aquilo ficou muito na cabeça porque lidava com temas muito. Fortes até para um livro, não é normal, não é? Que eu lembro-me perfeitamente que é o João que tem febre tifoide, eu lembro-me Exatamente, perfeitamente disso, e ele diz que vê uma vaca, e esse livro é muito forte, e gostava de exato, saber como é que essa história surgiu. surgiu. Eu vou lhe dizer por duas vias. Uma via foi uma amiga nossa, chama-se Maria Vitória Vaz Pato, que era, na altura, trabalhava no Ricardo Jorge, no Instituto Ricardo Jorge. E como filha dela, era colega da minha filha, liam bastante, etc. E foi nessa altura, este livro é o número 7, está a ver, ainda não é, é o número 7. Ela veio ter connosco e disse: olha, eu acho que vocês deviam fazer um livro em que o bandido é uma bactéria, para explicarem aos miúdos como é que se propaga uma, naquele caso era uma epidemia. Era uma epidemia. Exatamente. Bom, e então ela achou que a febre tifoide era uma coisa boa, porquê? Porque a propagação da febre tifoide, agora vou dizer uma coisa que agora toda a gente percebe. Há pessoas que não têm a doença aparentemente, mas são transmissores. Agora todos sabemos, não é? Os mais Exatamente. pequeninos sabem que o bebê pode vir do jardim de infância e não estar aparentemente doente, mas ter o vírus, não é? Do Covid-19 e transmitir, embora ele próprio não esteja doente, não tenha sintomas, etc. Pode acontecer isso. As pessoas podem contrair o vírus e, neste caso, era a bactéria. Portanto, ela explicou-nos tudo, que tinha, qual era a questão, etc. Bom. Mas passa-se que acontece que quando eu era miúda, ainda não ter o quê? 11 anos também, ou alguma coisa assim, ou talvez, a minha mãe teve febre tifoide. E 11 anos era, portanto, com 11 anos foi em 1961, por aí, que a minha mãe estava muito doente, com uma febre terrível, não se conseguia levantar da cama, uma coisa, não conseguia comer, uma coisa terrível. E o que é que eu faço? Na altura, eu tinha a enciclopédia luso-brasileira. Aqueles livros todos que ainda tenho. Sim. Mas está num caixote porque agora já não se usa. Agora temos a Wikipédia. Não consigo ter aquilo nem instante, não cabe. Fui ver a enciclopédia e dizia lá assim. Explicava o que era a doença e dizia assim. Ao quarto dia ou ao quinto dia, sobreveio a morte. Fiquei aflitíssima, não disse a ninguém. E quando vim ao médico, eu ia ver o que é que o médico dizia. Os médicos iam a casa, nessa altura as pessoas não iam aos hospitais, era uma altura, não havia, o Serviço Nacional de Saúde não existia, era realmente uma coisa horrível. Passou-se o quarto dia, passou-se o quinto dia, passou-se o sexto dia, passou-se o sétimo dia e a minha mãe estava a melhorar. E eu depois, mais tarde, disse ao meu pai: Ó pai, eu vi na enciclopédia, estava isto aqui escrito e tal. Ele riu-se, riu-se, riu-se e disse-me: É que esta enciclopédia é dos anos 40, ainda não havia antibióticos. E eu sofri horrores com aquilo, pensando que a minha mãe ia morrer com aquela doença, quando, afinal, já havia solução para aquele caso. Em todo caso, ela disse-nos que era. Pediu-nos, nós fazíamos o livro, nós fomos tentar documentar-nos, mas mesmo assim estávamos sempre com muita dúvida, porque, e agora nós vemos isso, porque a ciência dá informação, mas nós não temos a segurança de estar a interpretar bem aquilo que estamos a ler, não é? E então Sim, estava claro. sempre a ouvir agora, e esta aventura alemã, se reparar, nós nunca dizemos onde é, inventámos uma terra. Para quê? Para as pessoas de uma terra onde nós localizássemos a epidemia não se sentirem atingidas. E não entrarem em Portanto, pânico, sim. exatamente. Portanto, foi com intenção formativa, mas eu própria tinha tido aquela experiência e, portanto, era muito sensível ao facto das pessoas deverem estar informadas para poder saber o que fazer numa situação de epidemia. E mal sabia eu que ainda estar numa época em que a humanidade se defronta agora, como está a defrontar com uma pandemia. Mas eu tenho a certeza que vai passar, como todas as outras passaram, só que, e agora temos outros recursos, não é? Temos vacinas, mas enfim, ainda não encontraram medicamentos que possam ser terapia, não é? Temos a vacina, mas não temos terapia ainda. Temos alguma. Os médicos já sabem muito mais do que no início. Tem sido uma evolução enorme. Mas, e eu sei, eu tive um genro que apanhou Covid e os médicos disseram que ele foi numa altura, graças a Deus já está bem, foi numa altura em que eles já sabiam muito mais do que no início. Os médicos sabiam muito mais e que o salvaram em grande medida graças à experiência, precisamente, que foram adquirindo no contacto com os doentes e com a doença e que lhes permitiu ver o que é que resultava melhor. E uma das coisas que eu não me esqueço é que eles me disseram, que foram, eu tenho um sobrinho que é médico, e o que ele me disse foi, uma das coisas que se descobriu é que se virasse o doente de barriga para baixo, havia muito mais chances dele resistir à falta de ar. Não vê que nos filmes muitas vezes eles estão a virá-los de barriga para baixo e que estão Sim, virados de sim, barriga sim. para baixo os doentes? É por isso, é porque conseguem oxigená-los melhor se estiverem de barriga para baixo. Eu também não sei muito mais, não é? Sim, claro. Digo-lhe isto porque achei uma coisa incrível, não é? E foi a experiência que os levou. E também o facto de nós hoje trabalharmos todos em rede, não é? E termos informação, e sobretudo os médicos, a medicina evoluiu de uma forma absolutamente deslumbrante ao longo da minha vida. Nesse caso, nós estivéssemos como nos anos 60, em que soube da febre tifoide da sua mãe, nesse caso, os livros sobre a Covid tinham de ser alterados todos os dias, porque estamos Exatamente. sempre a descobrir coisas novas. Mas há pessoas que ficam, afinal, a ciência não é segura. Não, a ciência sempre foi assim, a ciência é evolutiva. Agora, eu acho que é muito bom as pessoas aperceberem-se como a ciência é evolutiva, muito embora ainda não consigam interiorizar bem o que é que isso nos dá e o que é que isso não nos dá de segurança, mas o que é que nos dá de segurança. Dá segurança e insegurança ao mesmo tempo. O cientista nunca está seguro na sua verdade, está sempre à procura e há uns que vão por um caminho, outros que vão por outro caminho, e portanto é natural que as dúvidas se confrontem e que as pessoas, uma tem uma opinião, outra tem outra opinião, isso é absolutamente natural. Mas nós sabemos é que a conjugação dessas opiniões nos dá uma garantia muito maior do que se não houvesse. E se não Exatamente. se ouvissem e que se não trocassem informação mútua. Portanto, estas reuniões do Infarmed com os cientistas e com os políticos, eu parece-me que, que são medidas muito, muito importantes e que nos ajudam muito a encontrar o melhor caminho, que infelizmente numa pandemia é o menos mau, Sim. porque não é? Este caminho que nós temos trilhado, claro que tem vicissitudes e erros, mas eu acho que é o menos mau de todos aqueles que nós temos ter. Porque, por exemplo, imagina o que seria se houvesse corrida às vacinas para aqueles que podem pagar mais. Já viu? Era uma coisa horrível, de uma injustiça tremenda. E, de facto, isso foi logo assegurado pela União Europeia, pelos governos, e é igual para todos, e com critérios que têm o senso de ser para proteger aqueles que estão em maior risco naquele momento. Exatamente, exatamente. E de facto é algo importante nos lembrarmos, porque há certos governos ou governantes que se calhar não gostam tanto dessa igualdade, não é? Quer dizer, se formos para o caso dos americanos, por exemplo, não é? Que nem sistema de saúde público, enfim. Exatamente, exatamente. Mas mudando um bocadinho de assunto, porque pronto, só para desanuviar um bocadinho dos temas sérios. Eu queria saber o que é que tem lido ultimamente que lhe tem suscitado o interesse. Tenho lido muitas coisas. Olha, eu agora estou a fazer um trabalho, muitas vezes estou a ler só por prazer e diversão. Outras vezes estou a ler por interesse pelo trabalho e, simultaneamente, diversão. Então, eu posso lhe dizer que nós fizemos aqui há uns anos um livro para a Fundação Jorge Alves que se chamava Missão Impossível. E esse livro era uma viagem no tempo em que os jovens portugueses vão ter com o Jorge Alves, que é uma personagem que viveu no Oriente na época dos descobrimentos, enfim, já no século XVI. E vai ter, não, no século XVI, exatamente, e vão ter com o Jorge Alves e com o São Francisco Xavier à Tailândia. Porque o Jorge Alves sabe-se que tinha uma casa em Patane. E então nós arranjamos uma história e eles vão. E agora encomendaram-nos outra história, que é, também nos está a interessar imenso fazer esta história, que é uma história que tem como tema central as viagens que os portugueses faziam entre Macau e o Japão, no século XVI, precisamente. E essas viagens, eu estudei essas viagens, eu já tinha feito livros de história com a Ana, até com o professor Luís Albuquerque, com a professora Maria Augusta Lima Cruz, que são grandes historiadores dos descobrimentos. O professor Albuquerque, infelizmente, já morreu, era a pessoa que dava as melhores gargalhadas, já estávamos a rir, era engraçadíssimo, porque era muito, muito cómico também, era muito, muito bem disposto, não era nada daqueles catedráticos cheios de si próprios, não, não, era uma pessoa muito simples e muito agradável de se conviver. Nunca tinha tempo para nada porque só gostava de trabalhar. Um dia convidámos para almoçar e ele disse: Tem lá tempo para almoçar? Eu como uma coisa rápida. Eu tenho muito para fazer. Já tinha nessa altura uma idade bastante avançada. Bem, mas este livro, o que é que nos aconteceu? Nós tínhamos estudado para fazer as nossas histórias de Portugal e para escrever os livros dos descobrimentos, tínhamos que estudar a obra dos historiadores até ao momento em que escrevemos o livro. A partir daí, nós não tínhamos estudado tanto, não sabíamos o que é que se tinha feito. Os historiadores estão sempre, são cientistas, precisamente, estão sempre a evoluir. Este é o grande historiador clássico, é o professor Charles Boxer. Tem vários livros que tínhamos já trabalhado bastante, e há outros historiadores, mas este é realmente muito importante. E então, agora temos este historiador português, que é da Universidade Nova, não sei se você conhece a Universidade Nova de Lisboa. O professor João Paulo Oliveira e Costa. Foi seu professor? Não, por Foi seu? acaso não, Não, por acaso não. foi, não foi. Grande historiador. Grande historiador. Ele escreveu este livro com dois outros colegas, José Damião Rodrigues e Pedro Aires Oliveira, e é uma história da expansão e do Império Português. O que é que isto aqui atualiza? aprendi imensas coisas novas que não sabia sobre a expansão e o Império, e precisamente sobre aquela. Eu li o livro todo, porque comecei a ler só a parte da Extremo Oriente, mas depois o livro é tão bem feito que eu li o livro todo. Porquê? Porque ele faz uma coisa muito interessante. Ele analisa as fontes históricas à luz da controvérsia política da época. Parece uma frase assim, mas não é. Quero ver o que é. É o seguinte: em cada época há fações. Os historiadores têm, de alguma forma, pressupostos ideológicos e políticos. O que é que acontece? Acontece que no reinado de Dom Manuel havia uma corrente de projeto político para a expansão e para o Império que foi cortada quando sobe ao trono Dom João III. Alterou-se. E então passou a haver uma corrente no reinado de Dom João III, houve um conjunto de pessoas, enfim, que tinham intervenção política e algum poder, sobretudo os que participavam na expansão e a aristocracia, os que dominavam os negócios com as várias regiões com quem se começou a fazer comércio, etc. Esses grupos degladiavam-se e escreviam. E então o que é que acontece? As pessoas têm que ler as fontes, o que eles escreviam, à luz do que eles queriam obter com aquilo que escreviam. Não é só dar os factos, mas é porque é que eles contam os factos desta maneira, porque defendiam a corrente do Dom Manuel ou porque defendiam a corrente do Dom João III, está a ver? Na Sim, época do Dom João estou III. a perceber. Eu, por exemplo, fiquei sempre muito admirada que o grande Duarte Pacheco Pereira, que escreveu o Esmeralda de Sítio Orbis, que era um homem que eu admiro muito, eu gosto imenso do Duarte Pacheco Pereira porque ele era um homem muito completo, era um no mar, era um marinheiro, era um homem que percebia imenso de mar, escreveu sobre as viagens, escreveu sobre a terra, escreveu e depois participou ativamente em combates, era um grande militar, era um estratega, participou na Índia em combates. E depois foi-lhes dado um governo e ele acabou no reinado de Dom João III, foi preso e veio a ferros para o reino e esteve preso uma data de tempo. Fiquei admirada, mas porquê que o Eduardo Pacheco Pereira, que era um homem durante toda a vida, pareceu honesto? Eu agora tendo a acreditar que foi conflitualidade política que levou a acontecer aquilo. Está a ver? Não sei, porque Não, não me faz sentido, debrucei. faz sentido. Está a perceber? E como ele, muitos que defendiam a política do tempo do Dom Manuel foram presos. Não foi só ele. Houve vários. Este senhor tem esta leitura. Em cada época eu vi qual é a controvérsia e, portanto, vai analisar os acontecimentos, mas não de uma forma linear. Vai ver o que é que estará por trás dos registros. Bom. E ele, como sabe muito do Extremo Oriente, o que é que ele fez? Escreveu romances históricos. Era daí que eu já estava-me a lembrar o nome, Ah, exatamente. Daí que eu conhecia o é este. nome, sim. Conhece? Shogun, este. O primeiro é este, o Samurai Negro. Este romance é muito engraçado. Leu? É muito giro o Não, não li, romance. Ah, mas vale a pena. eu sabia o título, sim. Faz muito. Ele. Dá-nos imensa informação sobre a vida das pessoas. E o Samurai Negro, o teu título, é muito engraçado, porque é um homem que é descendente do rei do Congo e que vem para o reino, mas que do reino conhece um descendente de um português e de uma índia do Brasil e vão juntos para o Oriente ter com o tio Dum e instalam-se no Japão. E por isso o rapaz que era de origem que era africano, acaba por ser tomado por uma das grandes casas de daimyos japoneses e fica ao serviço de um daimyo japonês. Como era um guerreiro extraordinário, é um samurai. Portanto, e era ao princípio que causava muito espanto no Japão, porque as pessoas nunca tinham visto uma pessoa com a pele daquela cor, mas depois acabou por ser mais vulgar e também mostra muito como eram as comunidades de descendência portuguesa nos vários locais, em Macau e no Japão, que eram de uma miscigenação incrível. Muito giro. E como é que eles. E no Japão é particularmente interessante, porque já o São Francisco Xavier tinha tido uma ação pedagógica importante para que os missionários, em vez de quererem impor, pudessem absorver o que eram os costumes locais e integrar, fazer uma ligação entre as propostas do cristianismo e os costumes da localidade, do local de onde viviam, que primeiro foi noutros sítios, mas depois fixaram-se e fizeram uma cidade em Nagasaki, não é? E, portanto, ele, no romance, neste romance, O Samurai Negro, ou este Shogun, o Senhor, isso é uma trilogia, Shogun, o Senhor do Japão, e eu agora tenho lá embaixo, tenho lá a Dama Branca, que é o terceiro da trilogia, a acabar de ler a Dama Branca. Entretanto, também li, e portanto, isto interessa-me pelos pormenores do Japão, mas eu neste momento já conheço o Carlos, que é o samurai, percebe? Como aos miúdos. Quem é o Carlos? Quem é o Álvaro? Que os japoneses diziam Árvaro. E quem é que são estas personagens? Portanto, as personagens fazem viver a sociedade da época, precisamente como a Ana e eu também tentamos fazer viver para os miúdos as nossas personagens. Depois. Este livro foi o professor João Paulo Oliveira Costa que me recomendou, que é da professora Alexandra Curvelo, e é, ó, está aqui o nome dela, Exato. é uma interpretação dos biombos japoneses. Nós também, este vai ser este navio é o tema, quer dizer, claro que para os miúdos não é o tema, e para os adultos, para os miúdos, é uma viagem, um mistério, que eles vão, não sabem bem como lá parar, etc. E têm mil aventuras, mas eles ficam a viver, a perceber o que era a vida naquela época. E é este navio que os japoneses chamavam o navio negro, e os biombos são um fascínio, não é? Questão, Isto é, questão. estes cortejos, por exemplo, só se eu disser eu agora, já sou capaz de dizer porque ela. E os historiadores têm visto quem é que é esta gente que vai no cortejo do biombo. Porque isto é feito ao vivo, com observação direta. Os pintores japoneses iam para Nagasaki ver a chegada do navio e captavam as imagens, faziam desenhos das imagens para compor a cena da chegada do navio. Aliás, vinha gente todo lado, porque o navio só ia uma vez por ano, o navio que levava as mercadorias. E, por exemplo, nós não sabíamos, eu não sabia, sabe quantos comerciantes, negociantes iam a bordo do navio, mais a tripulação e mais os acompanhantes, os empregados, tinha escravos, já Não, tinha escravos. não tenho Agora, ideia, não tenho ideia. 300, 300, era 300 comerciantes, fora a tripulação, fora os soldados, fora todos os que faziam os serviços. Portanto, senhores comerciantes, digamos, aqueles que iam fazer negócio, eram 300. Era um navio enorme, carregado de tesouros, e não era atacado. Porquê? Porque as pessoas sabiam que era invencível. Por causa dos canhões, por causa da tripulação. Nunca foi atacado. Portanto, era uma coisa extraordinária. E nós, é uma época realmente muito entusiasmante. Sim, sim, E sim. eu tenho lido isto, tenho lido estes livros, e agora vai-me até, confesso, custar sair desta época do Japão e destes mares da China e destas viagens. Eu sinto que, como as minhas personagens, que às vezes acordo no convés do navio, ou acordo junto a umas sacas que estão lá num porão. E sinto, Sim. estamos a escrever e sentimos a brisa e o mar o sabor da água salgada e essas coisas que nós conhecemos e que o nosso cérebro é extraordinário porque consegue reconstituir e, portanto, e é isso que o professor João Paulo Oliveira Costa também põe nos livros dele, portanto, tenho estado a ler com muito gosto. Sim, à medida que uma pessoa está tão embrenhada naquilo que está a escrever e está a pesquisar, às tantas sente mesmo que está lá, não é? Nós, aliás, acontece-nos uma coisa um bocado idiota, quando estamos a escrever coisas sobre, por exemplo, eles estão com fome e vão comer, e nós também ficamos com fome. Isso por acaso, isso faz-me lembrar uma coisa que não tem nada a ver, mas há uns tempos eu li um artigo, era um artigo satírico, a gozar com os cinco, com o facto das histórias dos cinco terem demasiadas refeições. E era, chamava-se Os Cinco Clinicamente Obesos, que era uma aventura em que eles já nem se mexiam porque só estavam a comer. E eu acho muito engraçado, porque apesar de haver lanches e jantaradas por vezes numa aventura, não é tão recorrente. As suas personagens têm mais atenção à linha. Não, eu não sei, acho com certeza que a autora do Chico, a Enid Blyton, sabia que era uma forma de atrair o leitor, porque eles gostam muito de comer naquela idade, não é? E com petiscozinhos e coisas e tal. Agora, nós também, muitas vezes, quando construímos a história, pois estamos tão entusiasmadas com o fluir da história que a rotina do dia acaba por não estar ali tão presente. Sim, isso é ótimo, isso é ótimo. E já agora, porque estávamos a falar de viajar no tempo, metaforicamente, houve outra coleção que a Isabel e a Ana escreveram, que era As Viagens no Tempo, e que também eu li alguns livros na infância, que achei muito engraçado, e queria perceber se essa coleção algum dia vai continuar, não vai, porque já há uns anos que não sai nenhum Há livro uns novo, anos que certo? não temos de ir, mas nós dizemos sempre que sim, porque nós nunca fechamos as coisas, percebe? Não está fechada. O último que escrevemos chama-se Em Roma se Romano, e eles vão, as duas personagens vão com o Orlando, que é o, lembra-se, o cientista, vão Sim. para Roma e entram, de repente vão na máquina, entram e vão imediatamente para um espetáculo de gladiadores. Não é brando. E eu também estudámos muito essa época e a história de Roma para mim é um fascínio. Não lhe vou contar agora coisas sobre a história de Roma, porque agora estou mais na China e no mar da China, mas digo-lhe que quando fizemos isto, é uma coisa, porque a história escrever coisas sobre história é inesgotável, não é? Não só porque a vida da humanidade é um fascínio, como o estudo da história tem sido tão produtivo ao longo dos séculos, desde que há história, não é? Que nós conseguimos encontrar sempre coisas novas e estudar, e às vezes até coisas clássicas que não tínhamos lido, não é? Exatamente. Eu ontem estava a ver aquela coisa, aquele vulcão na Islândia. É? Bom, nós já escrevemos, por outros motivos, uma história que é sobre o Vesúvio, a erupção do Vesúvio. E eles disseram na notícia que eu vi, estavam a falar também do Vesúvio, a comparar, etc., com a erupção do Vesúvio. E para mim, a erupção do Vesúvio, pois é uma coisa que eu não vi, não é? Você acredita que eu não vi a erupção do Vesúvio na época em que Pompeia foi? Mas eu. E às vezes há uns programas sobre Pompeia, eu sou capaz de lhe dizer coisas sobre aquela época que para mim são tão reais como coisas que eu vi anteontem. Por exemplo, você sabia que eles faziam, que tinham engenheiros para canalização de águas? Permanente, porque Roma era um sistema, há quem diga até que a civilização romana era a civilização da água, os aquedutos, não é? E eles levavam a água para os sítios, a água era transportada por toda a Península Itálica e por outras zonas do Império, não é? Para poderem fixarem-se em tais zonas. E há realmente, na história de Pompeia, a parte dos aquedutos da condução da água foi das primeiras coisas que eles notaram, foi que a água estava a aquecer. Está a ver? E todos estes pormenores, que parece que foi há muito tempo, mas na história da humanidade não é assim tanto. Não. Sim. Um milénio na história da humanidade, ou 2 milénios na história da humanidade. Quer dizer, depende quando nós lemos muita coisa para trás, torna-se tudo mais próximo. Sim, E exatamente. a história de Roma realmente é um fascínio. Mas eu também gosto de ir ao pormenor, de ver como era, como é que se organizavam as lutas dos gladiadores, por exemplo. Eles vão para, quem é que organizava, como é que era a entrada, se eles morriam mesmo na arena ou não morriam, porque havia uns que morriam, sim, mas havia outros que fingiam que morriam, tinham umas bolsas de sangue de porco e furavam, porque os gladiadores eram uma espécie de heróis do espetáculo. A Exatamente, ver. exatamente. E, portanto, era para o empresário de gladiadores, perder um gladiador era um prejuízo medonho. Até eles fingiam que os matavam na arena, levavam-nos na padiola e depois lá os compunham e iam fazer outro espetáculo no outro sítio. E isso para nós deu-nos uma grande satisfação descobrir isso. Porquê? Porque podemos contar a história do ponto de vista, de um ponto de vista que não era tão triste como matar na arena, se não é? É uma coisa Sim. horrível. Horrível. Isso dizemos, claro, que é um espetáculo bárbaro, terrível, etc. A humanidade avançou muito desde aí, porque não suporta coisas dessas, não é? Nem se diverte com coisas dessas. Mas, mesmo naquela época, havia fugas ao terrível. Pode-se dizer que nessa altura já era um protótipo do que é aquilo que se chamou hoje o wrestling ou a luta livre, que eles também não lhes acontece nada, aquilo é tudo encenado. Portanto, Sim. acaba por ser mais ou menos a gênese Não, disso. mas Mas naquela época era pior porque alguns era, morriam mesmo. sim, claro, claro. E gostavam de ver sangue, é uma coisa que hoje não. Sim. Graças a Deus, agora na nossa época, não. É só quando Sim, feliz. vemos, é só quando é inevitável, não é? Claro, sim, mas felizmente nisso evoluímos bastante. Mas já agora, como estava aí a pegar no facto de desgravatar o passado e se descobrir algumas coisas. Eu queria só para terminar pedir-lhe uma opinião sobre aquela polémica recente à volta dos maias. Não sei se soube mais ou menos o que é que aconteceu. Foi uma historiadora dos Estados Unidos que fez uma tese em que levantava algumas citações ditas racistas sobre os maias, à volta dos, aliás, nos maias. E o que me parece é que este tipo de polémicas, é como se as pessoas estivessem à espera que, ao ler um livro que tem cento e muitos anos, que não tivesse alguma coisa que nos distanciasse dele, não é? Quer dizer, como se tudo tivesse de ser aquilo que nós queremos que seja hoje. Claro que isso é absurdo, absurdo, do meu ponto de vista, para não dizer que é ridículo, porque precisamente como o professor João Paulo Oliveira Costa vê a conflitualidade da época, nós temos que analisar o que é feito em cada época, à luz dos padrões, das convicções, dos valores da época. E mudaram, não é? Claro que mudaram, mas, ouça, nesse caso, então, os Lusíadas, meu Deus! Já viu? Sim, E no outro exatamente. dia, naqueles cursos de que há de agora com esta, no início da pandemia, fui assistir a, resolvi ir, tínhamos um bocado mais de tempo porque não andamos em transportes e, portanto, e poupando o tempo de ir daqui para ali, ganha-se tempo, não é? Então fui ver os MOOCs, aqueles cursos online gratuitos que as universidades todo mundo oferecem, mas então fui ver um curso de literatura antiga de Harvard. E nesse curso estavam as grandes obras da literatura antiga. E estava Odisseia, estava o Gilgamesh, estava As Mil e Uma Noites, estava, enfim, eram seis ou sete obras que eles analisavam, eram dois professores, um alemão e um americano de Harvard, que analisavam as obras, e entre essas obras, as maiores obras de literatura universal, estava Os Lusíadas. Bem, eu quando vi aquilo, fiquei numa alegria, fui, claro, assisti fiz o curso todo, assisti o que eles diziam sobre os Lusíadas, e na verdade, nós se formos ver o que o Camões escreveu-se, escravos, por exemplo, que era uma coisa, existia, não é? É completamente Sim. absurdo dizer que ele aceitava a escravatura, pois toda a gente aceitava naquela época a escravatura, não é? E dizer que o Eça de Queiroz tem alusões racistas é uma coisa perfeitamente absurda, não é? Nós agora, porquê? Porque as pessoas muitas vezes nem se Primeiro, há padrões de vida e de comportamento, e as pessoas, individualmente, não conseguem questioná-los, a não ser que a comunidade tenha evoluído num sentido positivo, que é o nosso, que é no sentido de denunciar o racismo. E quando as pessoas, inadvertidamente, pela sua formação, podem ter frases ou comentários, etc., que podem ser tomados como terem valores interiores, não é? Defender determinados princípios que não são aqueles que a sociedade considera que são os mais honestos e corretos e solidários, é natural que hoje se chame a atenção, porque hoje as pessoas já têm instrumentos para perceber que aquilo é de uma injustiça horrorosa. E que não devem sequer usar palavras que possam ser conotadas com a aceitação, já nem digo a prática, a aceitação de racismo ou de outras situações de desigualdades. Todas as desigualdades são de ter, de, nós devemos caminhar no sentido de proteger os mais fracos e de combater as desigualdades, não é? E, portanto, Claro. se as pessoas, e as palavras às vezes traduzem, mas muitas vezes as pessoas também usam inadvertidamente certas palavras e são logo acusadas disto e daquilo. É absurdo, é absurdo. Acho que um dos valores também muito importantes da nossa época é a liberdade de expressão e de pensamento. E as pessoas podem chamar a atenção dos outros por acharem que a expressão deles que está a contrariar certos princípios, tentando ver se eles estão a fazer deliberadamente ou se estão a fazer inadvertidamente. E se estiverem inadvertidamente, é aconselhá-los a que mudem. Claro, exatamente. Professora, muito obrigado. Foi uma Nada, ótima Rui, hora de muito obrigada. conversa. Obrigado por terem ouvido e desejo-vos já agora uma boa Páscoa. Provavelmente, se calhar, vão só ouvir isto depois destas festividades passarem, mas para o presente e para o futuro aqui deixo a minha saudação. Se nunca tinham ouvido este podcast antes, por favor, tem 93 episódios e mais alguns especiais para descobrir, com convidados para todos os gostos. Esta quinta temporada vai durar até ao episódio 100. E espero que nos acompanhem até lá. Para a semana voltaremos com mais conversas e convidados interessantes. E é tudo. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos se gostaram do que ouviram. Deixem o um feedback também se quiserem deixar alguma mensagem, sugestões de convidados, enfim, para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Podcast Abismo, tudo junto. E não vos tomo mais tempo. Muito obrigado por terem ouvido, obrigado pelo vosso apoio e espero-vos então na próxima semana. Por isso, vemo-nos no próximo sábado. E até lá, bem-ajam. À beira do abismo.